como é mais que o topo. Sem olhar pro caminhar dos outros. Eu só viso fazer meu troco, me desviando de papo torto. Sei que tem vários olhos gordos na torcida pra me ver no poço. Robson Mafra de novo. Que ideia, atrás da La Plata que é interessante. Com nós é sem miséria, carburando aquela velha ignorante. Eu tô dentro de um Porsche possante. Agora eu vejo seus olhos brilhantes. Me perguntam como tá minha vida. Com certeza bem melhor do que antes. É notável que agarrei minhas chances e não esperei cair do céu. Me joguei nesse mundão cruel. Com dignidade fiz o meu papel. Robson Mafra de novo. E agora é só aproveitar. Tempo de colheita é nós contando as notas. E agora é só aproveitar. Tamo muito trampo, hoje nós comemora. DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará. Louco, quero muito porque vim do pouco. Minha ambição é mais que o topo. Sem olhar pro caminhar dos outros. Eu só viso fazer meu troco, me desviando de papo torto. Sei que tem vários olhos gordos na torcida pra me ver no poço. Robson Mafra de novo. Que ideia, atrás da La Plata que é interessante. Com nós é sem miséria, carburando aquela velha ignorante. Eu tô dentro de um Porsche possante. Agora eu vejo seus olhos brilhantes. Me perguntam como tá minha vida. Com certeza bem melhor do que antes. É notável que agarrei minhas chances e não esperei cair do céu.